Paren, gracias. Trip 545 a linha e decola, pista 10, vento 120 graus, 8-9. Trip 5219, Sami Recife, 128.8, alterne 126.0. O Papá Vitor Hotel está autorizado a alinhar e manter a 17, me chame pronto para decolar. Gol do menu 2, redução para 2.10, nós informa que é o número 2 na aproximação. 2.10, número 2, gol 6.12. Decolou os 30, controle 1935. 1935, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, 35415, decolado na sua escuta da Eulida. 35415, contato radar, nível de voo 160, saída da El. Autorizado direto Leda. Está presente, voo Leda, 35415. Passo na rotatória, hotel Limatão. Passo na rotatória, Limatão. Autorizado, via 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 192.35, transporta 5546. 5.6 que eu esteja muito correto, sim, para pushback essa linha. Vai para também. 005 esquerda, limite 085 de Sintra, gol 612. November 350 Fox Kilo, descend 2000 feet, Chinese 1012, clear the last final pass status. 2102, clear last wheel coach, 350 Fox Kilo. Gol no 612, desça para 3000 pés, que negamos 012. 3.012, gol 9.12. Estou na linha 7.25, 2.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0,

Golo 273, desce para nível de voo 060, chegada bom. Como Papa 235, minha atenção para a pushback acionamento no 1-1. Pelo ano, pushback acionamento para o chamada para o taxi 35, minha atenção. Hotel, informa o vento, 120 graus 8 nós, livre decolagem 17. Hotel Limatango, prossiga. Previsão com burro aqui no HVR-MAR. Gente, informa o vento, 120 graus 8 nós, chame solo controlado. Chamando solo controlado, Limatango. 3 metais, CNH no 012, gol no 612. 3.000 com 612. Novo limite, passa seu localizador. Afirmativo, gol no 612. Meu no 2, reduza para 1.80 mais. Reduzindo 1.80, gol no 612. Curto, gol no 612. É, a gente gol no 612. Vitor Hotel, decolou 35, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Reduzindo 612. 96720, reduza para 1.80 mais. 1.80, 6720. Doutor Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Papa Vitor Hotel. Papa Vitor Hotel, contato radar, nível de voo 400, sai da água. Ok, sai da água. Tá 2.000, gol 612. Aguarde, gol no 612. Guarda. Lama 350 Fox Kilo, contact Tower, frequency 118, decimal 6. 18.6 Tower, thank you, brother. Gol no 612, desce para 2.000 pés, que negar no 012, autorizado sinal LS. 2.000, 2.002, autorizado sinal LS, gol 62. 26720, desce para 3.000 pés, que negar no 012. 3.012, 6720. Wait, 10, windy, 120 degrees, 9 or not. Clear to land 10, November 350, Fox Kilo. 273, desce para 4.000 pés, que negando 012. Controle, terá alguma possibilidade do 35415 voar direto ali, senhor? Aguarde, 35415. Escuta. Então 3567, pronto para o táxi PAB 111, 5:26, Fernando Confins. Então 3567, autorizado táxi via Fácil, Taxiway India, conduzida da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 10, 12. Fácil India, 118, decimal 6, 10, 12 no altímetro, 3567. Torre 118, decimal 6. 8, 6, 6, 2. O 612, boa noite, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre. Mandando 62. Batalha Papá Vitor Hotel, Sami Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. November 350 Foxtrot Kilo on the ground at 41, call now 1219. Romeo 12, livre pouso 10, vento 110, grau 79. Pouso livre, pista 10, voo 162. Roger, approve the taxi via Alpha and Kilo 8.3. Prossegue, voo no 601. Leve 6720, complete final, Sami Torre, no 8, decimal 6. Torre 386, 6720. Torre 356, 6701. Copiado, mantenha a posição aguardando 3567. Tendo a posição aguardando 3567. 2012. Portará estabilidade RS 273. Está 3567, será autorizado após o segundo tráfego que está passando marca 2 termômetro. Sim, aguardando o segundo tráfego. 3567. Torre UE 6720, externo vai destravar. Sim, Levante 6720, tráfego avistado, continua a aproximação, pista 10 livre, o vento é de 120 com 10, aguarde a liberação. Guardando 672A. Mar e a chegada, até 3894. Um no meio, um no dois, no solo, aos 4-4, passa na direita, 1-2-1. Direita, 2-1, gol, no meio, no dois. O Webjet 6720, checado o trem, 120 graus, 10 nós, pista 10, todos autorizados. Livre, posição 90, Web 6720. 3567 será o pouso 37 WebJet após autorizado alinhar e manter a cabeça no zero. Existente após o pouso do WebJet, posiciona para alinhar, então no zero. 3567. 1856, livre sonar, estamos prontos para táxi. Pode estar com boa noite. Zero no solo, lote 4.6, difícil pela direita, chave solo, 1-2-1-9. 1-2-1-9, lab 6720. Azul, 4206, aguarde o copo. Foco certo. O 3567, autorizado a decolar de pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Objeto 6720, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette 076720. Azul 4206, pronto para a cópia. 206 autorizado Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zip Caju, correção, saída Pulca, transição Caju, controle 119.35, transponda 5556. Azul 4206, cotejamento correto, estamos prontos para pushback. Torre, 1273, boa noite. Dá uma milha do externo, baixar gravado. 1273, fazendo sua aproximação, pode pedir para pouso, cheque, transporte. Tá na sexta, 1273. 33.25. Oi. Charlie Tango Uniforme, informação Whisky aguarde cópia. Tan 3657, circular 249. Chame e controle frequência 19.3. Chamar 119.35, só corrigindo a numeração do nosso voo, Tan 3657. Assina. Afirmativo, vai chamar 3657. Voo 1273, autorizado pouso, pista no 0, vento 1.10 graus com 089, que é legal no 0, 1.2. 1.12, livre pouso no 0, 1.273. Controle Salvador, muito boa noite, da 3567, passaram 2500 para o 380, a perfil da subida boa, né? Telefa. Tan 3567, boa noite, contato radar, nível de voo 380, sai da arma. Sai da arma, atenção 380, tá 3567. 856, tá com 118 a bordo, 3 horas, alternando Salvador, pronto para o ataque. Autorizado táxi via Índia, no ponto de saída do pistão 10. Por favor, chame na fraseologia inglesa. O transponder, o ajuste de altímetro é 10, 12. 10, 12, boa noite, comente. Charlie Tango Uniforme, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Por favor, na fraseologia inglesa. Canal 1. Salvador, a senhora autorizaria o Tan 3567 voa Elefa, por favor? Aguarde o Tan 3567. Aguarde o Tan 3567. Do solo aos 5-1, dividido pela direita, chame solo em inglês, torre 1.6. 2.6, 2.7. Six cleared, line up and take off runway 10, wind 10 degrees, 09 knots. Clear to line up and take off, go 185. Roger, that's approved by Alpha, we will report after the action, go to go 1273 before Juliet, please. Before Juliet, 1273. Can you confirm for... Rotatória, senhor. Pergunte para a torre. Tá, já tentando com o 601. Gol no 601, complexo final, chame torre no 8 desse momento. 8.6, agora. Autoriza a ILS por seu 3894. Tan 3894, desço para 2000 pés, que negar no 012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Comi 12, 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, tá 3894. Uno 601, autorizado pouso pistão 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, Coronel 601. TAM 3897 autorizado Guarulhos, divide voo 340, via Upper Zulu 44. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 119 decimal 35, transponda 5561. TAM 3897, protegimento correto, estamos prontos para possível acionamento. 3567, SAMI Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 126, 0, 35, 3567. TAM 3894, complete sinal SAMI Torre no 8, decimal 6. Completa, TAM 3894, Torre. Vai no pneu mantém. TAM 3894, final da 10. TAM 3894, curtiu sua aproximação, cheque, stand de pouso, aguarde pista livre. Guardando pista livre, TAM 3894. Voo 1601, no solo 956, livre pista pela direita, chame solo em inglês, frequência 1219. Livre, solo 12190, no 601. Salvador, Goron 601 no livro, boa noite. Go 1601, approve the text via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, report before Juliet, 601. Tango Mike Foxer, da presente voo e pro da rotatória, já coordenamos com a torre CGL, aguardando transferência de comunicações. Foxer, na torre da rotatória. TAM 3894, autorizado pouso pistão no 0, vento no 0 graus com 089, que legal no 0 no 2. Comi 12, livre pouso na 10, TAM 3894.